sou eu, pra te dar algum conselho. Primeiro eu tenho que me olhar no espelho. Cabelos com reflexo e um papo sem nexo, contando casos de sexo, sonhos e pesadelos. E o mesmo que eu desejo que esteja resolvido, entre casos antigos e amores verdadeiros. Desejo que você também resolva, livre, leve, solta, e a cabeça boa ao deitar no travesseiro. Se eu pudesse arrancar com a mão as feridas do seu coração e a angústia do seu peito, faria pra você da vida uma perfeição. Mas seria ilusão que o mundo é imperfeito. Mas calma, que pra tudo tem um jeito. Se não tem jeito, baby, tem que ser aceito. Não tem remédio, remediado está. Espera que o tempo se encarrega do conserto. E você não depende da sua audácia. Tire tudo de trave e fala, é comigo mesmo. Suba a escada, por nada no mundo para. Nem pelo excesso ou pela falta do dinheiro. O sucesso é um processo interno. Domine a si mesmo e é certo dominar o mundo inteiro. Te quero bem como eu quero a mim mesmo. Em você me reconheço, isso é muito maneiro. Eu canto pra subir do muro do quintal. Eu canto nas estrelas, romance natural. Eu canto é de Ansão, Oxóssi e querubins. Como um passarinho, eu vou cantando assim. Onda ao te verem em ação. Eu canto pra subir do muro do quintal.